Controle Salvador, boa noite, eu vou no 714, decolado pista no zero. 714, sobe 230, saída Cuca, vigilância. 230, Cuca. 714, chama Recife 2685, alterna 12545. 12685, 2545, 714. de Salvador, boa noite, Gol 906. Sobe 390. Mantenha a saída, pouca transição, Zipa. 390, Gol 906. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1994. Boa noite, 94, sobe 350, sai da PUCA, vigilante. 350 na PUCA, 994. 606, chama agora Recife, 1685, alterno 1545, no 606. 317, sobe conforme autorizado. Conforme autorizado, TP. De código para o TRIP 5317. Usado o TRIP 5317. Grato. Salvador, gol 1896, decola. 896, sobe 370, saída pouca, vigilância. Sobe a 370, mas saída pouca já, gol 1896. Ligou no 994. Ono 994, chama Recife, 12685, alterna 1245. 2685, 2545, gol no 994, obrigado.